Mas é como eu falei, se nós tivéssemos ganhado a Libertadores, o Cruzeiro ia continuar sendo o time, melhor time do Brasil, íamos estar buscando o título com mais, vamos dizer assim, com mais chances, né? Porque realmente essa perda da Libertadores foi um desastre, não só para os torcedores, para nós jogadores também, porque envolve muita gente, né, cara? Os familiares, envolve muita gente, nós mesmos ali estamos focados naquele negócio, e quando você está numa expectativa de conseguir alguma coisa que você vê que tem condições e acaba não acontecendo, então a frustração é muito grande. Mas eu, hoje já passou, né, esse sentimento, né, da Libertadores, tanto é que o Cruzeiro vem tendo a melhor campanha no segundo turno.